Toro 098, decolagem autorizada, 140 graus, 62. Livre, voo 98. Tem uma posição para a azulinha 980, por favor? Sim, mando, faz 3. 3, Lima, obrigado. 06. Ok, 06. Lima. 70. Controle, gol 098. 098, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370 via saída PUCA. Via PUCA, sobe 370, gol 098. C258 da Oxané, reporta estabilizada na final do procedimento, o ajuste permanece no 020. Estabilizada na final 62.5. Controle, possibilidade do voo no 098, vai direto, separa. Faz coordenação com o centro no 098. Aguardando, obrigado, senhor. Zero 98 autorizado, Zipada presente. Zipada, vou 098, obrigado. Dois, acione identificação, desce para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado ITAP, para ITAP se acertar via. ITAP, ITAP via, 320, com 2000, com 1170. Voo 1170, Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545. Bom voo. 2-5-2-5-4-5, obrigado, boa. Eu chamo a torre, 118, decimal 95, bom voo. 6258, por sua aproximação. 6258, continua aproximação, com uma pista molhada, 110 graus, 129, pouso autorizado. Pouso autorizado, 6258. Pega solamente o passarito 223, a remota. 231, estou autorizado, seu contato. 1098, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2085, secundária? 2545. 2545, graças. 6258 ao 01, direita 121, decimal 9. 9258. Para o táxi, o passageiro 231 com 60 a bordo, alterna para Brasília com 6 horas de autonomia. Três horas, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi do Índia, considera, sessão 10, chame 3, Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro 0, 20. Salvador, chame 62, de branco. Gente, pelo bar de Apache ou Índia, quanto espera ser 295 para sair 2231? Canal 6258, está autorizado o táxi Alfa, reporte em ataque 2 de Juliette. Alfa, reporte em 4062, mantendo a prova de TAP, a descida está autorizada para 2.000 pés, ajuste no 020, em TAP intercepta via chegada a Mário. Descendo para 2.000 pés, pode deixar o 020, após TAP intercepta chegada a Mário, para ajudar o Beleza, autorizada. Linha de decolar pista 10, 120 graus, 109. Depois de decolar, fazendo 231. Estabilizada na final do período. pé decolou 06, 120, decimal 8. 208, fazendo 231. Controle, o azul 4062 está livre de velocidade, sabe? Livre. Restante de velocidade, azul 4062. Controle de Salvador, passageiro 2231. 2231, no contato radar, sobe e mantém o nível de voo 1 no 60, na saída Momo. Para o 60, na saída Momo. É, informo que estamos no limite para cumprir o perfil da subida. Fica a critério do comandante. Ok, muito grato. Estabilizado, voo 1172. 1172. Chama a torre, 118 decimal 95 com pouso. Prova, sim, obrigado. Torre 1172, passa a Índia Serra, estabilizado, baixo para baixo. 1172, pouso autorizado, pista 10, pista molhada, 110 graus, 1 a 12 graus. 7, autorizado, pouso, gol 1172. 231? Diga. Senhor, teria como coordenar com o centro e o senhor também autorizar a gente na proa de barreiras? A proa é 300. Autorizado, 231. Autorizado voar na proa de 300 ou na proa de barreira já? Certo, destino. Obrigado, hein? Salvador, boa noite, 972 Zagul, 2-0-0 para o 105. Noite 972, acende a estação, desce para 2 mil pés, ajuste no 020, via chegada a Mário. Ok, 2 mil pés, via chegada a Mário, 972, destino. Aos 11, direita no 219. Direita 219, 7. Uno 172, autorizado Alfa Juliette, posição 11, parte 1. Alfa Juliette, para 11, parte 1, vamos aqui. Autorizado o procedimento, voador 4062. Primativo 4062, aposto estabilizado na final do procedimento. Repartido 4062. Estabilizado, azul 4062. 4062, chama a torre, 198, decimal 95, bom pouso. 198, azul 4062, que leva outro lado. Salvador, azul 4062, boa noite. 62, avistado. O vento de 110 graus com 109. Pista molhada, pouso autorizado. Tive pouso, pistão a zero, azul 4062. retorno 972, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Chama estabilizado, André, que mal fez foi. Salvador, boa noite, 4062. Estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Salido 2231, no chamo centro Recife, frequência 128.8, secundária 126.0, bom voo. Gente, Recife 288, alterno 260. Salido 2231, boa noite. Sobre os alerta, nossas coisas, visual. Alcete 2 chama a torre 1, no 8, decimal 95, no pouso. 2, 4, 5, boa noite. Rio Salvador, 972 a Gol, Bota Fasciano, baixou e chegou. Gol no 972, alistado agora, 100 graus com 109, ajuste 1019, pista molhada, pouso atualizado. 1019, ajustado, totalizado, pouso ao 972. 2 lá de ar, com 172. 1219 à direita, só lá os 26. Boa. Salve Salvador, boa noite, 972, livre Oviar. 972, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0941. Alfa Juliette, obrigado. Posição 9.